Favela Vive Parte 2. Um abraço pros meus irmãos do ADL, lá de Teresópolis. Alô, DK Lorde. Alô, Índio. Yeah. Se for pra botar pano quente, eu prefiro o bisquedo me botar fogo. Olho grande no progresso alheio e sem inveja pra mim não é jogo. Aqui nesse mundo, bandanas na cara não valem de nada. Pequenos soldados da vida real carregando fuzil e granada. Favela, vive! Bagulho de sujeito, homem não de moleque. Não vem querer pagar de patrão. Aqui ninguém é chefe só porque fuma um beck. Vai além da visão, sair de casa e bater de frente com caveirão. Com 762 apontado na minha cabeça, o cana me revistando e cheirando a minha mão. Não. Papo de realidade, vários não chegaram na minha idade. Não dá pra acreditar que vai mudar se trocar o nome de favela pra comunidade. Pouco importa a nomenclatura, se falta cultura ou que a vida dura foi pra sepultura. Vem da escravatura, hoje ninguém atura, tem que ter postura pra poder cobrar da prefeitura. Na gaveta gelada do ML, vários amigos que foram abatidos pela cor da pele. Tática inimiga, bota bala pra comer e menos um liga. Atiram na nuca primeiro, derrubam certeiro pra perguntar depois. A mídia não cala a nossa voz. Favela Vive Parte 2.